vento, só começo, vamos dominar. Tá ficando preto, tá ficando bom, mas ainda falta muito pra valorizar. Tá ficando preto, tá ficando bom, vocês estão vendo, só começo, vamos dominar. Filhos de África, o novo Egito, não vou nos decretar falência. Emergida e meia o conflito, como Vinícius marcando em Valência. Cantando amor até mesmo no fim, precioso na lama tipo rubi. Tecnológica igual fela curte, uma nova raça tipo Toradi. Não me negue amor, mesmo que eu viva sem o mesmo. Olha a minha cor, serei a ti mesmo sendo o mesmo. Não me negue amor, olhe no espelho e veja o que eu vejo. Olha a minha cor, sonhos bem maiores que qualquer desejo. A grande treme quando a gente vai pra frente ocupando o mesmo lugar. Hackear esse sistema é seguir na resistência, dando aos nossos o que é de direito. Se ligue aí, vamos retomar.